estrellas que brillen tu gloria sobre mí, Señor. Más que preceptos que me rodean, más que religión, más que respuestas a mis preguntas, más que convicción, más que una forma de vivir, más que un camino que seguir. Como mi respirar, quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real como una luz. Olá, bom dia! Aqui é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, para toda a internet. E hoje nós vamos estar meditando na poderosa palavra do Senhor, que está no Salmo de Davi, no Salmo de número 27, no versículo 1 ao versículo 6. Salmo de Davi, Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 6. E para fechar, nós vamos falar a respeito também do versículo 14 deste mesmo salmo. O tema deste salmo, o nosso irmão Davi, ele nos afirma, nos garante que Deus oferece ajuda no presente, nos dias de hoje. E Deus também, ele nos dá esperança para o futuro. Esperança para o futuro. E a confiança absoluta em Deus é um antídoto, ou seja, é um remédio contra o medo e a solidão. É interessante que a verdade de Deus, ela é verdade aonde quer que seja dita. E eu estava lendo uma revista semanal, e lá diz que um neurocientista, né, chamado Siddhartha Ribeiro, é preciso a gente dar nome, crédito, às pessoas que fazem coisas boas. Eu acho que enaltecer aquele que faz o mal, talvez em algumas situações não é preciso, mas e aquele que falou bem, é preciso a gente dar nomes. Então, o senhor Siddhartha Ribeiro, ele é o neurocientista, e ele resume bem isso, o que o Salmo vem nos dizer. Ele fala o seguinte, olha, quem vive pensando no futuro, está ansioso. Está ansioso. E aquele que vive pensando no passado está deprimido. Então, irmãos, o passado é experiência. Não podemos desprezar as experiências do passado. A nossa Bíblia, se nós olharmos pelo lado histórico, ela registra fatos que ocorreram no passado. Não é isso? Que se aplicam, porque se repetem no presente. Mas ela registra fatos que ocorreram historicamente no passado. E isso nos traz experiência, isso nos traz sabedoria. Nós não podemos esquecer os erros do passado e nem os acertos do passado, porque isso é experiência, né? Mas a Bíblia também, ela nos fala do presente. Ela nos fala do presente. Como que nós, através da experiência do passado, podemos vivenciar esse tempo que nós chamamos de agora, de hoje, né? E é claro que a Bíblia nos dá esperança de um futuro. Nos dá esperança de um futuro. Há irmãos que estão preocupados, ansiosos, os últimos acontecimentos, né, da pandemia, do vírus invisível, e alguns vêm com um alarmismo muito grande, que já é o final dos tempos. Não é o final. Olha, pessoal, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ter a convicção de que não é ainda o final dos tempos. Pastor, por que o senhor fala com tanta convicção? Porque me parece que situações outras acontecerão. Mas vamos imaginar que fosse o final dos tempos. Vamos trabalhar com a hipótese, não é? Eles estão certos. É o final dos tempos. A pergunta é... e daí que é o final dos tempos? Qual o problema? Me diga, qual o problema que é o final dos tempos? Só pode haver um problema. A sua vida não está consertada com Deus. Esse medo, esse temor é porque a sua vida não está consertada com Deus. Porque se for o final dos tempos, isso é sinal de que Jesus está voltando. Não é isso que a gente ora? Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Então, irmãos, não há motivo de temor. Não há motivo de temor. Há motivo de respeito, de cuidado. Um outro senhor falou uma coisa muito interessante que eu acho que a gente tem que observar. É o senhor Marcos Soeder. Ele é dirigente da Bavária. Ao anunciar o cancelamento da Oktoberfest de Munique, aquela grande festa onde os caras bebem cerveja até cair lá na Alemanha, é a primeira vez que é suspensa desde a Segunda Guerra. E me chamou a atenção a calma desse senhor, a tranquilidade nesta frase, né? Porque ele disse assim, olha... Viver com o coronavírus significa viver com cuidado. Mas continua vivendo com cuidado. Com cuidado. Mas se nós formos observar, viver sempre foi um ato de cuidado. Sempre foi. Um ato de cuidado. Então, irmãos, é respeitar as orientações das autoridades, respeitar a sua limitação física, respeitar o que Deus fala quando Ele nos diz para não tentar o Senhor nosso Deus. Lembra que Jesus, Ele foi instigado por Satanás para pular do pináculo? Era como se hoje fosse assim: olha, Jesus, as autoridades estão falando aí que quem não tem nada para fazer não saia para a rua. Mas o Senhor é filho de Deus, anjo vai proteger, saia, Jesus. É a mesma proposta, irmão. O que Jesus respondeu no pináculo? Eu sei que anjos vão me segurar, mas a Bíblia fala para não tentar o Senhor meu Deus. Então é hoje, é isso. Não tem nada que fazer na rua, para que tentar Deus? Para que tentar se Deus vai te proteger mesmo ou não? Então, irmãos, Deus, Ele, nesse salmo, Ele vai nos lembrar de tudo isso. Que Ele nos oferece ajuda agora no presente e nos dá esperança para o futuro. Esperança para o futuro. Então, amado, eu não creio que é o final dos tempos, mas não sou dono da verdade. O Senhor Jesus mesmo falou que ninguém saberia a hora da sua volta, nem Ele. Então, para ver o final dos tempos, há que ter o acontecimento da volta de Jesus, que eu creio que virá buscar a sua igreja. Eu creio que a igreja não vai passar pela tribulação. Porque senão seria injusto, né? Quem está salvo, está salvo, e aquele que viveu a tribulação não vai ser protegido, e até contraria o Salmo 27. Mas então, calma, fica tranquilo, continua fiel a Deus, continua tendo fé e esperança. E a confiança absoluta em Deus é o remédio contra o medo e a solidão. É o remédio. Nós vamos estar utilizando a palavra viva, a Bíblia, parafraseada a Bíblia, mas também é João Ferreira de Almeida e a revista contemporânea, né? E também eu acrescentei uma Bíblia hoje aqui. Hoje a gente vai estar com 4 Bíblias e um dicionário. Pastor, a gente vai usar também a revista e corrigida, versão 95. Deixa eu ver a outra aqui. De qualquer versão. Revista atualizada. Revista atualizada também. Né? Duas revistas atualizadas. É que as edições são diferentes, então às vezes essa revista atualizada aqui é 2015, a outra ali eu confesso que eu não sei a data. E também a gente vai utilizar o dicionário Strong, se preciso for. Então vamos lá. Salmos 27, de 1 a 6. Olha o que Davi fala. Há possibilidade desse salmo ter sido escrito quando Davi estava cercado, viu? Ele estava cercado numa batalha e as coisas não estavam... As circunstâncias não estavam aparentemente favoráveis. Mas ele escreve esse salmo. Ah, pastor, ele escreve durante a guerra? Não, eu creio que não. Eu creio que depois que passou, que ele veio a memória, que ele escreveu, né, irmão? Ele fala assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? Ele pergunta. O Senhor é a força da minha vida. De quem eu poderia ter medo? Irmãos, que maravilha isso que o irmão Davi está falando. Ele está falando, olha, eu tenho plena confiança em Deus. Eu tenho fé absoluta em Deus, que o Senhor é a força da minha vida. Ele é a força da minha vida. Davi, nessa primeira parte, ele está manifestando a confiança, a fé que ele tinha em Deus. A fé absoluta que ele tinha em Deus. E aí ele fala, se eu tenho fé absoluta nesse Deus, se eu tenho confiança nele, de quem eu poderia? Quer dizer, ele não tem, né? Poderia. Ele não tem medo. Então ele fala, de quem eu poderia vir a ter medo? Que maravilha. Que maravilha. É preciso aqui um esclarecimento. Medo é uma confiança, ou seja, medo também é uma fé. Porque fé é confiança. Então o medo também é uma forma de fé, uma forma de confiança. Mas é uma fé ao contrário. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, é de que as coisas vão se resolver para o bem. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas concorrem, ou seja, todas as coisas são favoráveis. Então, todas as coisas boas, todas as coisas ruins são favoráveis àqueles que amam a Deus. Então, Davi está falando, eu tenho fé em Deus, então tudo vai ser me favorável. Já a fé é a confiança e a certeza de que tudo vai dar errado. Então, medo é uma fé ao contrário. Medo é uma fé ao contrário. Pastor, mas não é bom ter um pouquinho de medo assim, porque vamos imaginar, pastor, que a gente está andando na rua e surge um leão raivoso. O que que a gente tem que ter? Fé ou medo? Aí você faz cada pergunta, né, meu? Um leão raivoso. Uma semana sem comer. Aí você tá indo com seu tijolinho debaixo do braço lá, acabou de sair do culto. Aí você encontra esse leão. E daí? O que que você tem que ter, irmão? Fé ou medo? A neurociência fala que naturalmente haverá uma manifestação de medo. Você vai começar a suar, os pelos do teu corpo vão arrepiar. Você vai olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para trás. E com certeza, irmão, você vai sair no pinote. E você vai correr de um jeito que você nunca imaginou que conseguiria correr. Você vai correr de um jeito, por quê? Para fugir daquele perigo. É medo. É o medo. Mas é o medo, digamos, o medo bom. É um medo quase que inconsciente. É um medo que eu diria que vem da parte de Deus. Porque você ganha sobreforça. Você ganha capacidade que você não tinha para fugir daquele perigo que é iminente. Porque você não foi preparado para enfrentar aquilo. Você não foi capacitado para enfrentar um leão. Então você teve medo. E você fugiu naturalmente. Pastor, mas e se eu exercitar a fé ali e dobrar o joelho e orar e buscar em Deus? Irmão, eu gosto muito daquele versículo e que eu já falei hoje, que fala, não tenta o Senhor nosso Deus. Jesus poderia ter pulado do pináculo, ele não pulou. Ele não pulou. Se há saída, se Deus oportuna, cria saída, você tem que usar a saída. Você tem que usar a saída. Sempre vem à nossa mente, nesse exemplo, a história de Daniel. Não é isso, irmão? Lembra? Não era só um leão. Eram alguns leões. Não era só leão. Qual que era a saída de Daniel? Correr para a esquerda? Não dava. Para a direita? Também não dava. Se fingir de pedra? Não dava. Correr para trás? Não ia funcionar. Ah, pastor, Deus o abandonou. Não, Deus não o abandonou. Deus não o abandonou. Ele orou para Deus. Como não havia saída, como para Daniel era uma situação impossível, o que que nosso Deus fez? Nosso Deus trouxe anjos para segurar a boca dos leões e Daniel teve uma noite tranquila, porque não havia saída humana. Daniel, ele já tinha feito todo o seu possível. Quando Daniel fez todo o seu possível, Deus entrou com o impossível. Daniel não teve medo? Claro que teve. Eu não tenho dúvida que ele teve. Até que ele chegou à consciência, não, espera aí, mas tem Deus ainda. Não tem saída, não tem lança, não tem... Mas tem Deus ainda. Aí, como ele falou, olha Deus, o possível eu já fiz. Já tentei disfarçar de pedra, tentei correr e tal. Agora entra com o impossível. E Deus entrou com o impossível. É a mesma coisa, irmão. Esse medo que nós temos, sentimos, que nos leva à preservação da nossa ou de outros, é de Deus. É de Deus. Nunca esqueça, nós não podemos tentar o nosso Deus. Quando há uma saída humana, nós temos que buscar, porque até a saída humana é proporcionada por Deus. Então, o medo que nós falamos é o medo infundado. É o medo de algo que não está no presente. Como regra, é o medo de algo que está no futuro. E se no presente é um medo que nós ainda não exploramos todas as possibilidades de superar esse medo. A Bíblia nos garante que depois do possível que nós fizermos, que compete a nós, Deus entra com o impossível. Deus entra com o impossível. Então, o medo descalibrado, ele faz mal. O medo controlado, ele faz bem. Ele faz bem. A fé descalibrada, fora da palavra de Deus, ela faz mal. A fé fora da palavra de Deus faz mal. Agora, a fé dentro da palavra de Deus faz bem. Eu vou contar mais uma historinha. Agora com relação à fé. Acho que essa todo cristão conhece. Tem aquela história, né, irmão? Que o irmão morava numa cidade, talvez numa baixada, a igreja ficava na baixada e começou a chover. Começou a chover, chover, chover, e a água começou a subir, e as pessoas buscando os lugares altos, ele não, ele continuou de joelho dentro da igreja. E chovendo, chovendo, chovendo, ele falou assim, não, começou a entrar na igreja, falou assim, vou subir um pouco mais, subiu no púlpito. Aí começou a chover, e a água atingiu o púlpito, ele falou assim, não, vou subir no telhado. Aí subiu no telhado, e chuva, chuva, chuva, Deus mandou o bombeiro lá para socorrer ele no botinho, ele falou assim, não, meu Deus vai me socorrer. Eu vou aguardar o meu Deus. O bombeiro falou assim, irmão, vamos embora aqui, olha, já tá. A água tá batendo, vai ser perigoso. Não, não, bombeiro, agradeço, vai socorrer o outro, mas o meu Deus vai me socorrer. Aí começou a chover, mas ele subiu no pináculo da igreja, lá no ponto mais alto da igreja. Aí veio o bombeiro, mas agora veio de helicóptero. Veio de helicóptero e falou, vamos sair, vou jogar a rede, porque tá perigoso e tal. Eu falei assim, não, pode deixar, meu Deus vai me salvar. Enfim, morreu afogado. Nosso irmão morreu afogado. Aí quando chegou no céu, ele já subiu pro céu com uma pergunta, né? Ele já tinha uma pergunta para fazer. Ele subiu e chegou no céu. Assim que Deus deu uma oportunidade para ele falar, ele falou, Deus, eu tenho uma pergunta. Eu sempre tive fé no Senhor, eu sempre busquei servir, era fiel no dízimo, ia na igreja todo dia, né? Mas nessa prova, eu esperava do Senhor e eu morri. Foi meu tempo? Deus falou assim, não, isso aí, você morreu porque você facilitou. Ele falou, mas como, Deus? O Senhor não me socorreu? Eu falei assim, socorri tanto que eu mandei água vir devagar, que era para você sentir que o perigo estava se aproximando. Socorri, quando você não percebia, mandei um bombeiro lá para te salvar e você não entendeu. Te socorri. Mandei até um helicóptero, irmão, e olha que a hora do helicóptero é cara, hein? Mas eu mandei o helicóptero lá para te salvar e você recusou a minha salvação. Você se colocou numa fé fora do que eu falo na minha palavra. Tá certo, irmãos? Então, tanto medo que é uma fé ao contrário, sem controle é perigo, assim como a fé fora do que está na palavra de Deus é perigosa. É perigoso. Mas se nós temos confiança de que o Davi era um sujeito preparado, era um homem forte, senhor de guerra, senhor de batalha, né? Ele sabia, não, que Deus vai dar força à nossa espada, Deus vai nos fortalecer. Ele tinha essa confiança. Eu vou fazer o que é possível. Eu vou fazer o que me é possível, porque eu tenho certeza que quando acabar o meu possível, Deus vai entrar com providência. Esta é a fé que nós temos que ter, irmão. Nós fazemos tudo que está no nosso limite, tudo que nos é possível, porque nós temos convicção de que o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele vai entrar com providência quando chegar o impossível. Prosseguindo no 2. Quando os homens perversos vêm me atacar, eles é que tropeçam e caem. Então, quando os opressores, os homens que não são fiéis a Deus, que não conhecem a palavra, se conhece e não obedece, ele vem atacar, Davi tem essa convicção, Davi tem essa certeza, não, eles que vão cair, eles vão tropeçar e cair, porque eu vou estar aqui preparado, eu vou estar pronto para fazer a minha parte, e eles vão enfrentar, se o que eu fizer não for suficiente, o meu Deus vai fazer com que eles caiam, vai fazer. Versículo 3, sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, ele não está pedindo para Deus tirar o exército, porque ele tinha um treinamento, ele tinha uma confiança em Deus, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, é, irmãos, nós estamos no meio de uma batalha, essa pandemia, né? Às vezes o irmão está no meio de uma batalha, um relacionamento familiar. Às vezes o irmão está sofrendo no corpo uma doença, está no meio de uma batalha. Tá certo? É, ele fala que não, ainda que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Quer dizer, confiarei em Deus e continuarei em paz. Por quê? Deus vai me dar essa paz, vai me dar essa confiança. Continuarei fazendo o que está ao meu alcance. Continuarei na batalha. Ele não fala que ele vai parar a batalha. Ó, estiver no meio da batalha, eu vou parar de batalhar e confiar só no Senhor, sentar, deitar e dormir. Ele não falou isso aqui. Se ele está no meio da batalha, está no meio. Não está no final da batalha, está no meio. Então a batalha prossegue. Mas ele prossegue na batalha, confiando em Deus, e fica em paz. Aquela paz que excede todo o entendimento e ultrapassa todo o entendimento. Não é isso, irmão? E ele fala no 4, ó, há uma coisa, que realmente eu desejo do Senhor, ó, o desejo de Davi. Davi vai pedir para poder acabar a batalha. Davi vai clamar para que não venham batalhas. Se Davi não tivesse enfrentado batalha nenhuma, ele não seria o vencedor que foi. Então a batalha é um pressuposto para que nós sejamos vencedores. Não há vencedores sem batalhas. Não há. Então, Davi, ele fala, só tem uma coisa que realmente eu desejo do Senhor. Ele está orando, né, irmão? Ele está pedindo a Deus. O privilégio. Por que privilégio? Porque, infelizmente, nem todos reconhecem isso. Então é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença. Então nós não estamos fazendo favor nenhum para Deus quando nós oramos. Nós não estamos fazendo favor nenhum para Deus quando nós vamos à igreja. Nós não estamos fazendo favor nenhum para Deus quando nós estudamos a palavra do Senhor. Nós não estamos fazendo favor para Deus. Não, não é para Deus. É um privilégio para nós viver durante toda a vida, se possível, na sua presença. Porque tem pessoas que se convertem depois de um tempo, né? Então, durante todo o restante da vida, viver na presença do Senhor. Isso é privilégio, irmãos. Você é um privilegiado que você conhece a Deus e é conhecido por Ele. Você é um privilegiado porque você para ouvir a palavra do Senhor. Você é um privilegiado porque você tem a oportunidade de ir numa igreja congregar. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Para ir na casa, na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição. É descoberta em cima de descoberta. A cada dia o Senhor, na sua palavra, nos dá mais garantias da sua perfeição, da perfeição do Senhor. Da perfeição do Senhor e do seu amor, do amor de Deus. Do amor de Deus. Irmão, é um privilégio, amado. É um privilégio estarmos nessa posição de sermos servos de Deus. Não importa se você está no meio de uma batalha. Não importa se uma batalha se avizinha, se aproxima. Não importa. O que você tem que ter é fé, é confiança. Fazer tudo o que for possível dentro da legalidade, com as forças que Deus te deu. Você tem que fazer o seu possível. É buscar o médico, é buscar o hospital, é buscar aprender mais, é se dedicar mais no trabalho, é voltar-se mais para a família, é aprender mais da palavra de Deus, é se capacitar. Isso está dentro do seu possível. Você tem que esforçar-se para fazer o seu possível. Não importa se está no meio da batalha. Não importa que a batalha venha. Quanto mais batalha, mais vencedor. O que importa é que você não vai estar sozinho nisso. Deus vai estar te sustentando. Deus vai estar consigo. É isso que importa. O que importa é que quando acabar o seu possível, Deus vai entrar com o impossível. Durante o seu possível, você vai fazer tudo o que for possível, ainda sustentado por Deus. Ainda sustentado por Deus. Não é a sua força egocêntrica. Não é confiar no seu poder, não. Não é isso. Você vai fazer o que está no seu possível, sustentado por Deus. Na pessoa do Espírito Santo. Quando chegar no seu limite, do seu possível, ainda sustentado com o Espírito Santo, Deus vai entrar com o impossível. Deus vai entrar com o impossível. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa garantia. Versículo 5. Davi falando. Quando eu estiver em dificuldades, quando nós estivermos em dificuldades, Ele, Deus, será a minha proteção. Irmãos, isso é promessa. Ele será a minha proteção. Ele será a minha proteção. Quando? Quando eu estiver em dificuldade, em meio à batalha, em meio à luta, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa, em sua casa. A igreja é o local onde nós podemos denominar como a casa do Senhor. Isso é lógico, no sentido bastante amplo, né? Porque nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Mas a igreja é um local. Por que que é a casa do Senhor? Porque ali mais de um se reúne para falar do Senhor. E ele fala onde mais de dois se reúne, ele está presente. Um ou dois se reúne, ele está presente. Então, ele falou, olha, ele me esconderá nessa proteção, na sua casa, onde? Em meio aos irmãos, em meio à sua palavra. A verdade, né, irmãos, que nós nunca estamos sozinhos na presença de Deus, né? Essa é a grande verdade. Não, pastor, às vezes eu estou orando sozinho lá no quarto. Sim, mas o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está contigo. Então é você, o Espírito Santo e Deus Pai. E Deus, Jesus Cristo, ouvindo. Tá certo, irmãos? Prosseguindo. Ele será minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará acima dos problemas. Acima dos problemas. Numa rocha firme. Quem que é a nossa rocha? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa rocha. Isso que a gente cumprimentando outro irmão, né? Firme na rocha, irmão? Quer dizer, firme em Jesus Cristo. Então, ele é a nossa rocha. É uma promessa, o versículo 5 aqui, ó. Ele, ainda em meio à dificuldade, ele é a nossa proteção. Ele nos protege, ele nos esconde em sua casa. E nos coloca acima dos problemas, firme em Jesus Cristo. 6. Ficarei fora do alcance dos meus inimigos. Então, oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo. Naquela época havia o sacrifício físico, né, irmãos? Matar animais e tal era uma exigência. E Davi está falando, olha, quando tudo isso acabar, porque vai acabar e de maneira favorável, porque eu ficarei fora do alcance dos meus inimigos. Eu vou sair com uma espadada na perna, vou sair com um corte nas costas, vou sair com uma marquinha, que é para eu não esquecer dessa batalha. Às vezes a gente sai de uma batalha da vida aí com algumas marcas, né, irmão? Com algumas pancadas. Não tem jeito, a gente às vezes sai mesmo, né? Com algumas pancadas, algumas marcas. Mas isso não é para viver essas marcas e sofrimento, não. É para nos lembrar que Deus nos livrou. Então, quando terminar, porque vai ser vitorioso, né? Eu oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo. Ele disse que ele iria no templo oferecer sacrifício, talvez bois, animais, enfim. E nós também hoje ofereceremos, de que forma? Louvando ao Senhor com canções e salmos. Agradecendo a Deus com canções de louvores e salmos de agradecimento. É muito frequente, né, irmãos, nós reclamarmos dos nossos problemas para qualquer pessoa que encontra. Basta aparecer um ouvido para ouvir, a gente já está despejando. E naquela pessoa, né? O outro cumprimento. Como é que você vai? Nossa, ele passa 2 horas falando de problema. Né? Isso aqui é uma chance de alguém falar como é que você vai. Então é muito comum isso, né, irmãos? A gente reclamarmos para qualquer pessoa sobre os nossos problemas. Qualquer pessoa que esteja apto a escutar, né? Que nos empreste a ouvir. Mas ao contrário, nós louvamos a Deus no individual, escondidinho, em voz baixa. Quando, na verdade, seria muito melhor se nós fizéssemos o inverso. Ou seja, seria melhor se nós reclamássemos de maneira reservada, reclamar no sentido de levar um pedido. Reclamo, pedido, queixa, oração, clamor. Então seria melhor se nós orássemos, falássemos reservadamente com Deus, de maneira reservada, levássemos a Deus. E se nós louvássemos a Deus de maneira pública, se nós falasse do poder, da grandeza de Deus da maneira pública, ao contrário, a gente dá um testemunho de negatividade. A gente em público fala que está no sofrimento. A pessoa fala, pô, mas como é que esse crente está vivendo isso? Que crente é esse? Ah, não quero ser crente não, se é isso aí, né? E quando é para louvar a Deus, ele vai escondidinho lá e tal, isso, e louva a Deus escondido. Não, é o contrário, irmão. Nós temos que levar os nossos problemas a Deus de maneira reservada e louvar a Deus de maneira pública, para o mundo inteiro ouvir. O mundo inteiro ouvir. Não podemos esquecer, irmãos, que o medo é uma sombra escura que nos envolve. E, em último sentido, ele nos aprisiona dentro de nós mesmos. Nós ficamos presos em nós mesmos, nos nossos medos. Quem nunca viu uma pessoa travar de medo. Todos nós já vimos prisioneiros do medo. Pessoas que travaram. Medo da rejeição. Ah, eu vou lá, vou falar que eu sou negro. Ah, vou falar que sou muito branco. Ah, vou ser rejeitado porque eu sou pobre. Isso é um medo que não precisa, irmão. Não precisa. Medo de ser mal entendido. Ah, nem vou abrir a boca, porque se eu falar o que eu penso aqui, vão entender mal. Né, aí... né, incerteza, medo da incerteza. Será que amanhã eu vou ficar com meu emprego ou não? Será que eu vou perder meu... isso é incerteza, isso é medo. Não pode, trava a gente. Né, trava. Medo de uma doença futura ou da morte. Não, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar isso. Nós temos que controlar esse medo. Nós temos que controlar. Mas só há um jeito de vencer esse medo que age na alma, é usando a palavra do Senhor. É usando a palavra do Senhor. Ela vai nos tirar esse medo da preocupação, né? Esse medo de se ocupar antes, ou seja, antes, ocupação. Esse medo da preocupação, irmãos, Deus ele vai nos livrar disso. Só Deus que pode nos livrar disso. Só Deus. A nossa confiança é no Senhor. Nós temos que, quando surge uma tempestade, nós temos que, quando surge uma situação, uma circunstância adversa, nós temos que buscar a Deus. Porque Deus vai nos dar calma, paz. Nós vamos superar essa circunstância. Tá certo, irmãos? E no versículo 14, olha o que o Senhor nos fala. Maravilha. É maravilhoso saber que nós temos um Deus assim. No versículo 14 do Salmo 27, olha: seja paciente e espere pela ação do Senhor. Seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Então, irmãos, tudo tem um tempo. É preciso ter paciência. A paciência, ela se desenvolve no tempo. No tempo. É preciso que nós tenhamos paciência, porque o tempo trará as verdades. O tempo trará a acomodação benigna, positiva. Mas temos que também ser valentes. Ou seja, valentia nesse sentido quer nos dizer, nós temos que agir, fazer o nosso possível. Fazer o nosso possível. Tudo que estiver ao nosso alcance, nós temos que fazer. Encher o nosso coração de coragem. De coragem. E esperar com fé no Senhor. Com fé. Olha aqui a João Ferreira de Almeida, como que fala esse mesmo versículo. Espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo e fortifique o teu coração, ou seja, o seu ser interior. Espera, pois, pelo Senhor. Ai, irmão. Que maravilha. Que maravilha servir a um Deus do equilíbrio. Por que do equilíbrio, pastor? Porque ele não deixa de fora aquilo que é nossa responsabilidade. Nós que temos que ser pacientes. Nós, seja paciente. É uma ação nossa. Buscando em Deus, não há dúvida. Tem bom ânimo, ou seja, é nós que temos que desenvolver esse bom ânimo. É desenvolver, é ter pensamentos positivos, ter esperança com o auxílio do Senhor. Mas é ação nossa. O start, o início, vem de nós. E fortifique-se. Não é você será fortificado, não. É fortifique-se. É ação nossa. Nas circunstâncias, se for no mundo secular, fortifique-se. Aprenda uma profissão nova. Dedique mais horas no trabalho. procura fazer uma outra atividade. Fortifique-se, ou seja, faça o que é possível. Faça o que lhe é possível, o seu coração. E depois que você fizer tudo o seu possível, sustentado pelo Espírito Santo, agora espera. Espera no Senhor. Porque a resposta, com certeza, vai ser de vitória. Nosso Deus nunca foi derrotado. Não vai ser com você, irmão. Não vai ser com você. Se você fizer conforme Deus, não tem chance de dar errado. Com Deus é: Deus nos chama, Deus nos capacita no Espírito. Nós, com essa capacidade no Espírito, na alma de Deus, nós fazemos o nosso possível. Nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, capacitado por Deus, sustentado por Deus. Quando nós fizemos tudo ao nosso alcance, que nós fizemos todo o nosso possível, ainda assim Deus vai entrar com o impossível. Com o impossível. Ou seja, Deus vai entrar com o milagre. A vida do cristão toda é um milagre. Um milagre do possível, a vida do cristão. Quando ele está agindo capacitado por Deus dentro do seu possível. Quando ele fez todo o seu possível, capacitado por Deus, cumprindo a ordem de Deus. Quando chegando todo o seu possível, Deus fala: olha, puxa vida, chegou no possível dele. Ele foi obediente, ele não ficou parado, entendeu? Ele fez o que era possível, agora eu vou entrar com o impossível na vida dele. Eu vou entrar com um milagre extraordinário na vida dele. É isso, irmãos. É isso. Não dá para ficar em casa só reclamando. Ah, Deus não abre porta de emprego, de trabalho para mim. Aí você pergunta: quantos currículos você entregou essa semana? Ah, nenhum, nem adianta. Pronto. Não vai abrir porta, irmão. Não vai, porque você não fez o seu possível. Não vai porque você não se mexeu. Não vai porque você não se fortificou. Não vai. Não vai. Só vai se você fizer a sua parte. Chamar a sua responsabilidade. Parar de ficar transferindo tudo para Satanás. Satanás, nós sabemos que só faz o que Deus permite. Só faz o que Deus permite. Então, se você tomar posição, resistir ao Satanás, ele foge de vós. Se você tomar posição, ir à luta, buscar um emprego, entregar um formulário, entregar um currículo, crendo no Senhor, crendo, olha, esse formulário está sendo entregue aqui, ó, mas Deus vai colocar um anjo em cima desse formulário aqui, e esse vai funcionar. Mas você fez a sua parte, Deus vai fazer o milagre. É assim. Tá bom, irmãos? Tá bom, né? Eu não sei se você pensa assim, se você pensa diferente. Eu confesso que é um tema controvertido, porque tem pessoas que acham que milagres ainda não acontecem. Eu tenho certeza que milagre acontece. Tenho certeza absoluta. Mas todos os milagres que eu vejo na Bíblia, todos os milagres que eu já presenciei, sempre houve uma ação humana de iniciativa, de desejo, de movimento. Sempre houve um primeiro passo. Aí depois Deus fez um milagre extraordinário. Eu creio em milagres. Eu não creio que aquele que fica parado, que não se move, recebe alguma coisa da parte de Deus. Porque na minha visão, aí não há justiça. Aquele que se esforça não recebe. Aquele que busca, sustentado por Deus, não recebe. E aquele que fica parado recebe, não veio de Deus. Pode até receber, mas não veio de Deus, não. No meu entendimento, não. Eu entendo que o primeiro passo é nosso. É nosso. O esticar a mão é nossa. Lembra da salvação? Estamos morrendo no mar de pecados. O que, que nós fazemos? Estendendo a mão. Então, o estender a mão é um agir humano. Entendeu? Então, só isso para a salvação. Para a salvação, só isso. Mas estou dizendo, para a santificação, que esse tempo nós vivemos. Nós temos que esticar a mão. Depois que somos salvos, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, cooperando com Deus nesta santificação. Mas se pensa diferente, não há problema não. Nosso WhatsApp é 27, é o mesmo do Salmo, né? Porque nós estamos em Vila Velha. O DDD é 27 99 27 6 31 30. 27 99 27 6 31 30. E o site é www.radiomateus633.com www.radiomateus633.com. Vamos orar. Eu não sei se você sofre no corpo, se você sofre na alma ou nos seus relacionamentos, mas eu sei que Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus, obrigado por essa palavra de esperança e de conforto. Essa palavra que nos garante que o Senhor é conosco, ainda em meio a esse presente que por vezes pode ser adverso, contrário, e que nos dá esperança de um futuro, que nos dá uma confiança absoluta no Senhor, que é o remédio contra todo esse medo, contra toda essa tristeza, contra todo esse desânimo, contra toda essa solidão. A confiança absoluta, a fé no Senhor, é a medicação, é o remédio, é o antídoto perfeito para isso. Obrigado, Senhor, porque tudo isso está relatado em Teu Salmo, as promessas, os acontecimentos. Obrigado, Pai. Pedimos também por aquele, Senhor meu Deus, que sofre no corpo. Pai, que o Senhor possa estar com a Tua mão poderosa, tirando todas as dores, consertando tudo o que está quebrado, reparando aquilo que não está funcionando, Pai. Restaura a saúde por completo deste que sofre no corpo, Senhor meu Deus. Toda a dor, todo tipo, Senhor meu Deus, de doença, o Senhor é capaz, porque o Senhor foi um Deus que cria, e o Senhor cria, o Senhor também pode recriar. Faça, ó Pai, conforme a Tua vontade. Peço também por aquele, Senhor meu Deus, que sofre na alma, que sofre, Senhor meu Deus, com pensamentos de negatividades, de falta de esperança, pensamentos de suicídio, Senhor meu Deus, pensamentos com o medo do futuro, com excesso de preocupação. São tantas notícias, ó Pai, que enaltecem o mal e pouco fala do bem. Pai, sê com eles, traga essa esperança e que essa palavra seja a palavra de fortificação, que eles saibam que o Senhor é com eles ainda em meio às batalhas e que a vitória é certa no Senhor. A vitória é certa, nós cremos nisso. Traga para essas vidas, ó Pai, faça elas ver que, embora não compreendamos, embora às vezes não entendamos, mas o Senhor continua no controle desta nação, o Senhor continua no controle deste planeta Terra, porque o Senhor é um Deus conosco, é um Deus Emmanuel. Fortaleça essa alma, restaura essa alma, Pai, em nome de Jesus. Peço também que esteja abençoando todos os relacionamentos, relacionamentos na família, papai com a mamãe, mamãe com o papai, os pais com os filhos com os pais, que seja um tempo, Senhor meu Deus, uma oportunidade de aproximação no Senhor, que o amor do Senhor se faça presente em cada lar. Também, Senhor meu Deus, nas relações políticas, que os nossos administradores entendam que eles foram colocados lá para administrar o bem do povo, Pai, não o bem pessoal. Toca em cada coração, Pai, faça eles entenderem que quem coloca lá os tira de lá, que é o Senhor Deus. Toque os corações e fortaleça aqueles, Senhor meu Deus, que agem com honestidade, com transparência, que agem ainda com o sentimento de fazer o melhor para o povo. Fortaleça cada uma dessas autoridades. que faça tocar no coração também dos cidadãos, compreender qual que é a nossa posição de sermos obedientes às autoridades que agem conforme a lei, que agem conforme a reta palavra do Senhor. Que cada cidadão, Senhor Deus, possa reconhecer, conhecer os seus limites, os seus direitos e fazer tudo em favor da nossa nação, em favor do nosso irmão. Abençoe também as relações sociais, Senhor meu Deus. Abençoe a relação entre os comerciantes, entre as pessoas no dia a dia, no comércio, nas escolas que nesse tempo estão fechadas, mas, Senhor meu Deus, em todo local onde haja um ou dois seres humanos, que haja ali a presença, a paz do Senhor nesse tempo de circunstâncias adversas, nesse tempo de ventos contrários. Se conosco, Pai, se com a nossa nação, se com o nosso país, se com cada nação deste planeta Terra. Nós, Senhor meu Deus, declaramos que o Brasil é do Senhor. Nós percebemos que o Brasil está se convertendo ao Senhor, oh Pai. Nós nunca vimos na história desse país um dirigente orar ao Senhor de maneira clara, transparente. Nós nunca tínhamos visto isso. E nós que somos cristãos sabemos, oh Pai, que Satanás iria se levantar. Nós sabemos que Satanás se levantaria. Por isso, Senhor meu Deus, nós não nos assustamos. Nós não sentimos medo, porque em razão da conversão, Satanás se levantou, Satanás tem se levantado, mas nós cremos no Senhor, nós agimos em nome do Senhor, por isso nós decretamos em nome do Senhor que Satanás está amarrado e lançado fora, em nome de Jesus. Satanás não tem poder sobre as nossas nações. Satanás não tem poder sobre a vida dos brasileiros. Satanás não tem poder sobre os nossos municípios e estados. E todo aquele, Senhor meu Deus, autoridades que ajam ao contrário, que Satanás vai cair por terra com eles em nome de Jesus. E que todo oculto será revelado, Pai. E que o Senhor se fará presente de maneira gloriosa na nossa nação. É por isso que nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus é poderoso, Senhor das nações.